Que eles falam muito de mim, mas talvez não deviam. Dou o melhor de mim porque é em mim que eles confiam. Mas eu vim de longe pra calar de um por um qualquer boca que já me disse o não. Tô sozinho não, então pega a visão. Vontade de ser rico tem, qualidade do além. Sonhei com isso e foi tão bom. Esperei por isso, mano, so long. Eles me dizem que eu mudei, talvez só não divida ainda. Guarda essa palavra ainda, porque eu vou mudar, imagina. Tá de Jaguar, olha que coisa linda. Quando eu pousar e descer daqui, será que eu vou ser o melhor pra mim? O tempo passou e nada mudou aqui dentro. Passou um avião no céu, cê insistiu em olhar. Primeira classe, mas se cê pensasse, ia se ligar quem é que tá lá. Eu e meu bonde correndo e voando, é o mesmo motivo no mesmo lugar. Só o olhar da minha cara já fica estampado que nada pode me parar. 5 da manhã, eu indo correr atrás da grana e minha mãe pergunta, vai pra onde? Pode ter calma, mãe, não vou pra longe. O teu pivete hoje é um homem. Vou botar carro em casa no seu nome. Mãe, não fala isso pra mim. Sei desde pequenininho que ela já falava: meu filho, riqueza não te dará o reino do céu. Cuidado com a palavra. A ideia transformada numa atitude boa foi bem utilizada. Espero que me traga proteção de bala, fosse muita garra, vitória na batalha. Quando eu peço a Deus, ele nunca falha. Busco o que me aguarda, não joga toalha. Hoje geral quer colar e jogar no meu time. Só quem passou sede comigo vai poder tomar um gole do meu whisky. Você falou que eu não ia vencer, eu cheguei e venci, cê não disse. Ou quando eu tiver nos ares, mano, me faça esse favor, não me ligue. Quando eu pousar e descer daqui, será que eu vou ser o melhor pra mim? O tempo passou e nada mudou aqui dentro. Quando eu pousar e descer daqui, será que eu vou ser o melhor pra mim? Passou e nada mudou aqui dentro. Passou um avião no céu, cê insistiu em olhar. Primeira classe, mas se cê pensasse, ia se ligar quem é que tá lá. Eu e meu bonde correndo e voando, é o mesmo motivo no mesmo lugar. Só o olhar da minha cara já fica estampado que nada pode me parar.